brabo, porra. Na balada eu geral, não falo esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá bonita. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. DJ Udiel brabo, porra. Se ela rouba a cena.